A Escola e o Meio, um programa dinamizado pelo Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital. De Oliveira do Hospital para todo o mundo, em radioboanova.sapo.pt. Boa noite, caros ouvintes da Rádio Boa Nova, e sejam bem-vindos a mais um programa, A Escola e o Meio, uma produção do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital. Depois de uma breve interrupção, às férias de Natal, voltamos a este estúdio cheios de vontade de estar na vossa companhia. Desejamos a todos um feliz ano novo de 2026. Que este novo ano seja repleto de saúde, alegria, realizações e momentos inesquecíveis. Que nunca nos falte esperança, amor e motivos para sorrir em cada dia que virá. Obrigada por nos terem acompanhado ao longo de 2025. Boa noite, locutores! Boa noite! Baby, sinto o peso do clima quando ela pôs o fão. Ela quer por todo abrigo, te guardando com a mão. Estaria dela no quarto, só bate com a nota. Ela guarda o contacto só para tomar conta. Só para tomar conta. Cenas em slow motion, Tarantino no game. Só pode ser fiction, essa popa no frame. Guarda esse já sete, mas só um deixa de joelho. Rebobina a cassete para ver se a cena combina. Ela muda o conceito, faz um romance de um thriller. Nunca tive esse proveito, meu foco foi sem mantê-la. Então desse meu take, sem precisar costa na cena. Ando sendo uma night, escrevo em letras pequenas. Que só siga a direção do corpo. E levo essa ligação num toque. Essa tua inspiração provoca um vício que nem atingia suporte. Só entra só quando o quarto é nós. Brinco com pressão, dou-lhe espaço como um plug. Fico sem noção when you call me love. Baby, sinto o peso do clima quando ela pôs o fão. Ela quer por todo abrigo, teu container com o meu nome. Estéreo dela no quarto, só bate com o meu nome. Ela guarda o contacto só para tomar conta. Só para tomar conta. Sei que baby hoje eu olho do Lee Van Cleef. Fruto da minha mão de obra livre. Fico preso em manobras dobras disso. Depois eu dobro mais em dobras que é preciso. Ela quer ver mais normas da que sigo. E eu só sigo aqueles dobras que eu te digo. Acrescentar as bens em somas que é que diz. De multiplicar essa forma que é em mim. Acabámos de ouvir uma música do nosso querido ex-locutor e ex-aluno João Ferreira. Que o ano 2026 lhe traga muitos sucessos e muitas conquistas. Boas músicas para nós passarmos aqui no nosso programa e na rádio. Hoje temos connosco a professora Cristina Costa, professora de inglês no nosso agrupamento e assessora e formadora de inglês do Centro Qualifica. A senhora Sandra Sousa e o senhor Vítor Moura, que obtiveram a certificação no Centro Qualifica da nossa escola. Muito obrigada por terem aceitado o nosso convite e por estarem hoje aqui connosco no programa. Obrigado pelo vosso convite. Obrigada pelo vosso convite. Vou começar contigo a entrevista, Cristina, que já estás há muitos anos, tal como tivemos a conversar, já estás há muitos anos na parte da educação de adultos, e eu gostava que tu nos começasses por explicar em que é que consiste o programa Qualifica. Olha, o programa Qualifica é um programa que foi lançado pelo governo já há vários anos, há muitos anos. Começou com as novas oportunidades e depois em 2012 terminou, depois voltou com o programa Qualifica em 2017. Portanto, ele vem no seguimento das novas oportunidades e com a mesma missão, mas com uma oferta educativa mais variada e talvez mais organizada, diria eu. Mas é dirigido a adultos, não é? Portanto, 18 anos no mínimo, com percursos de educação e formação incompletos. Muito em particular, que ainda não tenham terminado o nono ano ou o décimo segundo ano. Pronto. Normalmente, pela especificidade do tipo de trabalho que é feito no Qualifica, também é importante que tenham experiência profissional, não é? Tenham pelo menos 3 anos de experiência profissional. E porquê este programa, Novas Oportunidades, e depois Qualifica? Porque porque se verificou, apesar dos progressos que têm vindo a ser conseguidos nos últimos anos, que a população portuguesa continua a apresentar um déficit de qualificação muito acentuado, não é? E se pensarmos em contexto da Europa, Portugal continua na cauda, não é? Continua a apresentar maior proporção de adultos entre os 25 e os 64 anos que não completaram o ensino secundário. E, claro, que no interior do país a percentagem é ainda maior, não é? Também subsiste uma proporção relevante de jovens, entre os 20 e os 24, que entram no mercado de trabalho sem o 12º ano. Continua a existir por volta de 18%, não é? dos jovens que não completam o ensino secundário. E também uma parte relevante da população possui falhas ao nível das competências básicas, transversais, como, por exemplo, a escrita, a matemática funcional, também as TIC, não é? De trabalhar com os computadores, e também alguma capacidade de análise, de espírito crítico, de ser capaz de empreender e de resolver problemas de uma forma ativa no seu dia-a-dia. Estas competências básicas continuam a subsistir na população. E, portanto, é neste contexto que o programa Qualifica aparece, não é? E se mantém e deve continuar com esta missão de colmatar estas falhas que ainda subsistem e aumentar os níveis de qualificação da nossa população, para que estejamos ao nível dos outros países europeus. Certo, tal como tu já disseste, portanto, no nosso agrupamento nós sabemos que existem várias valências e, portanto, o Qualifica é sem dúvida, e perante aquilo que tu dissestes e os resultados que nós temos vindo a tomar conhecimento, que é uma mais-valia para toda a comunidade. Já disseste aí alguns, mas eu queria que tu nos especificasses um bocadinho mais quais são os objetivos do programa Qualifica, embora já tenhas falado em alguns. Sim. Sim, basicamente, portanto, reduzir a taxa de analfabetismo, que também ainda existe, literal, mas também funcional, como já expliquei, e corrigir o atraso estrutural do país nesta matéria, não é? Em termos de qualificação e pôr-nos ao nível da realidade europeia. Mas, para além disso, também aumentar a empregabilidade, não é, das pessoas ativas, que estão no ativo na nossa zona, na nossa região, não é, que não se restringe só à Oliveira do Hospital, dotando-os de competências que se ajustem ao mercado de trabalho, que está em constante evolução, e portanto também a formação que nós proporcionamos, a oferta formativa, tem também ela que se ajustar a essas alterações, a essas mudanças que vão acontecendo no tecido empresarial. Por exemplo, hoje em dia o turismo, a restauração, a hotelaria são áreas em desenvolvimento e nas quais devemos apostar e devemos dar resposta em termos de oferta formativa. Claro, claro. Por exemplo. Pronto, basicamente é para isso que estamos a trabalhar, pronto, todos os dias. Nós depois também já vamos conversar um bocadinho com a Dona Sandra e com o Sr. Vítor, e eu, além destes objetivos que tu já falastes, eu acho que também vai passar um bocadinho, também passa um bocadinho pela realização pessoal das pessoas que estudam no Centro Qualifica, não é? Porque sem dúvida nenhuma, para as pessoas que estão ali, que já vamos ver, por alguma razão estão, e portanto a parte da própria pessoa em termos de reconhecimento, eu acho que é extremamente importante, todos os aspectos, não é? Sim, sim. Olha, Cristina, quem é que faz parte deste programa e quais é que são as principais funções do Centro Qualifica? Portanto, professores? Sim. Fazem parte? Pronto, o programa Qualifica pode ser dinamizado por escolas, não é? Por escolas públicas, por escolas privadas, também pelo IFP ou por outras entidades. Nos Centros Qualifica, que estão sediados em escolas, como é o nosso caso? Como é o nosso caso, nós temos vários formadores para as várias áreas, formadores alocados ao nível básico, outros ao nível secundário. Mas não estamos a falar só de professores, portanto, não são só professores que fazem parte do Qualifica. Também temos duas técnicas de reconhecimento. São técnicas que no caso, são psicólogas, não é? Acolhem os adultos que nos chegam, orientam, portanto, fazem o diagnóstico das necessidades e, tendo em conta a oferta formativa que nós temos na altura, também tentam adequar o percurso formativo, lá está, às características pessoais, mas também ao percurso profissional dessas pessoas e às necessidades deles e também àquilo que pretendem alcançar e prosseguir em termos de estudos ou em termos de progressão na carreira ou até de reconversão profissional dentro das possibilidades. Claro. Nós gostaríamos de ter mais oferta, mas temos a possível. Dentro da oferta que temos, as nossas técnicas fazem esse primeiro diagnóstico e encaminhamento. E depois, encaminhando para o RVCC, que eu posso explicar mais à frente, também orientam e ajudam a organizar o portfólio reflexivo de aprendizagens, que será, no fim, objeto de análise e de avaliação por parte dos formadores. Pois, até nesse aspecto, a avaliação é um bocadinho diferente. Eu devo dizer-vos que dei aulas, como nós dizíamos, há 21 anos, portanto, eu dei aulas há 21 anos, à noite. E nessa altura era completamente diferente, portanto eles tinham disciplinas, como têm agora os nossos alunos durante o dia, portanto só tinham à noite, e eu devo-vos dizer-vos que foi o único ano que dei, porque depois fiquei grávida e tive o meu filho mais novo, mas foi um ano que eu adorei, porque realmente tive alunos que tinham uma história de vida que é uma coisa maravilhosa. Tive alunos com mais novos, tive alunos com pessoas com mais idade, com 60 e tal anos, pronto, já alguma idade, mas que gostavam de frequentar a escola e gostavam de aprender e gostavam de saber mais. Pronto, eu acho que isso é, sem dúvida, acho que é magnífico, acho que é muito bom e gostei muitíssimo de dar aulas. Tive pena depois de não continuar. Já percebi que tu estiveste a dar aulas nessa altura e, portanto, gostas de dar aulas, não vou dizer à noite, porque agora não se diz à noite, não é? Porque não é só à noite. Pronto, não, mas no Qualifica não é diferente. Sim. Os moldes são completamente diferentes. Sim, na altura o horário era um horário noturno. E era com disciplinas, e agora não. Com disciplinas, e os adultos vinham todos os dias, não é? E agora este sistema é diferente, é muito mais flexível, é muito mais adaptado aos horários muito exigentes hoje, claro, em dia, dos nossos adultos, muitos deles estudantes, pois obviamente são adultos estudantes. Muitos deles a trabalhar por turnos, claro. Pronto. Muitas exigências que muitas vezes não lhes permitiriam nunca regressar à escola e vir todos os dias. Se não fosse agora nestes moldes. Sim. Essa também foi uma das razões, se calhar, porque o governo decidiu optar reestruturar por este, tudo. O ensino recorrente continua, não é? Mas obviamente que agora com esta nova modalidade, se calhar tem menos adesão. Na nossa região, por exemplo, tem muito pouca, ou nenhuma, na nossa escola nenhuma. É um regime flexível e também a forma de aprendizagem é diferente. E a forma de avaliar as aprendizagens também. Não é? Não há livros, não há manuais, há um referencial de competências para o nível básico, há um referencial para o nível secundário. Esse referencial diz-nos quais são as competências que o adulto deve ter para ser certificado no nível básico ou no nível secundário. E depois, essas competências têm que ser demonstradas no portfólio. Porquê? Porque isto é um processo muito baseado em reconhecimento de competências que a vida foi ensinando. Claro. Partindo do pressuposto que as pessoas deixaram de estudar por várias razões, não puderam continuar, mas quer dizer, as experiências por que passaram trouxeram-lhes imensos conhecimentos. E esses conhecimentos merecem ser reconhecidos. Pois merece. Não é? Conhecimentos da vida são essenciais. A vida, quer profissional, quer na intervenção cívica, enfim, as viagens que se fizeram, tudo o que por nós passa, deixa marca e deixa competências. E essas competências são importantes e merecem ser reconhecidas. E muitas vezes as pessoas têm as competências e não as valorizam, não sabem que as têm. Portanto, é uma nova forma de olhar para o conhecimento e para a aprendizagem. Portanto, as pessoas têm, no fundo, o ponto de partida, a base, é a história de vida das pessoas. As pessoas vão contando de uma forma, obviamente, muito virada para a parte profissional, claro, como é óbvio, claro, e para a intervenção cívica, sobretudo, porque é aí que estão as maiores competências. Mas as pessoas vão falando, vão desenrolando a sua história e, com a ajuda, lá está, das técnicas e depois, mais tarde, dos formadores, que depois lhes vão pedindo para desenvolverem mais aqui ou ali, neste ou naquele pormenor, lá está, para conseguir que os adultos demonstrem as competências que já têm, que a vida ensinou. E depois algumas não ensinou, claro. E para isso é que existe também a formação complementar, que é residual e que vai colmatar as falhas, não é? Que ainda subsistem, às vezes são muitas, às vezes não, depende. Cada adulto é uma pessoa diferente. Precisamente. E, portanto, a aprendizagem e o reconhecimento das competências é feito de uma forma muito individualizada e muito ao ritmo das pessoas. Ótimo, que bom. Tendo em conta a especificidade de cada um, certo? Certo. Pronto, eu agora então vou passar, obrigada Cristina, vou passar para a Dona Sandra, e gostava que a Dona Sandra nos contasse um bocadinho da sua vida, sem ser indiscreta, obviamente, não é? Que nos falasse da sua vida enquanto estudante e depois no mundo do trabalho. Caneco. Então, que a minha vida de estudante. Estudou cá em Oliveira? Estudei cá em Oliveira. É da Oliveira, a dona Sandra? Não, sou da Aldeia das 10. Sim. Na altura ainda tínhamos a escola primária lá na minha terra. Sim. Antes de fecharem, fiz até à 4ª classe lá. Depois, quando vim para o 5º ano, vim para Oliveira, onde andei também até ao 9º, mas depois no 9º chumbei e fui-me embora. Já não quis mais estar. Pronto, e seguiu a sua vida, não é? Como sim, muitas pessoas e muitos jovens. E foi trabalhar. Pronto, na altura começou por trabalhar onde? Numa fábrica de confecções. Sim, pois que hoje nem tanto, mas há uns anos, sim, há uns belos anos, o Oliveira do Hospital era conhecido por ter sim, muitas empresas sim, de confecções e, portanto, sim, empregava muita gente. Sim, se bem que a fábrica onde eu estive não pertencia ao Conselho de Oliveira. O Oliveira do Hospital, sim. Pertencia ao Conselho de Arganil, que era em Pomares. Sim, sim. Estive lá 5 anos, depois saí, fui para um lar de idosos, onde estive 16 anos, e saí há 2 anos. E agora trabalho por conta própria. E nesse espaço de tempo foi quando eu comecei a tirar o 9º ano. Demorei 2 anos a fazê-lo. Mas por causa do tempo. Que foi uma coisa, é uma coisa que tem muito boa, que é a flexibilidade dos horários. Quando foi as novas oportunidades, eu comecei a fazer. Só que na altura eram os horários assim um bocado chatos. Depois também engravidei da minha filha e não sei o quê. Acabei por desistir. E depois voltei outra vez e já fiz o 9º ano. Certo, pronto. Eu até lhe iria perguntar, já falou aí um bocadinho, mas para sabermos mais, porquê é que sentiu necessidade de frequentar o Centro Qualifica? Ou seja, teve vontade de voltar a estudar? Olha, senti essa vontade quando a Bruna me ligou. A Bruna é uma das técnicas. É uma das técnicas, pronto, sim, certíssimo. Ela pronto. É muito simpática. E ela é que me entusiasmou. E ela disse, venha cá a falar e tal. Porque até ao momento a dona Sandra não sentiu necessidade nem lhe, pronto, não de voltar a estudar, assim, uma vez que saiu cedo de tirar, da escola. Mas depois desisti das novas oportunidades e acabei por já não ter conhecimento, assim, pronto, e também com a vida muito ocupada. Claro que pois ela ligou-me, todos. Não sei como é que ela arranjou o meu número, mas pronto, desligou-me. E muito bem. E eu fui lá ter com ela. E gostei, e ela falou alguma coisa que me disse, porque eu disse ao telefone, olha, mas isso é muito complicado os horários, eu não tenho tempo para estar assim, não sei o quê, mas a gente ajusta os horários, e aí eu, bem, então está bem. Já viu, se calhar havia uma hipótese de sim, de eu sempre e, portanto, gostava certificar. De, gostei sempre de terminar, porque acho que é importante a gente termos conhecimentos e termos, é uma mais-valia para o futuro, porque a gente nunca sabe o que é que nos espera. Precisamente. E agora quero fazer o 12º, mas tenho que esperar. Muito bem. Tem que ganhar mais competências agora. Tem que ganhar mais competências. Mas tenho que esperar, certo. Mas eu vou esperar e depois volto. Certo. Não é, professora? Muito bem. E eu então, portanto, fez o certificou, obteve a certificação há relativamente pouco tempo. Sim, foi em novembro. Foi em novembro. Portanto, concluiu o ensino básico, 9º ano, e por esse motivo, obviamente, que lhe quero dar os meus parabéns. Obrigada. Por ter voltado à escola e o ter voltado com vontade e ter gostado. Volto para o 12º. Pronto, ainda ficamos mais contentes aqui, obviamente. Imagino que tenha sido um grande desafio e que, sem dúvida, considera que foi uma grande conquista. Agora passaria para o Sr. Vítor e também gostava que nos contasse um bocadinho sobre o seu percurso, como é que foram os seus anos de estudante e como é que foi a experiência no mercado de trabalho. Já vimos que ali a Dona Sandra já passou por várias fases. Estão bonitos a todos? Eu não vos iria perguntar a idade, mas quase que poderia dizer que são mais ou menos da mesma idade, sem querer saber. Pronto, são pessoas muito novas, não é? São pessoas muito novas. Então, antes de responder a sua pergunta, quero agradecer aqui ao Centro Qualifique, aos professores que nos tiveram o tempo todo a apoiar-nos. Eu neste momento tenho 47 anos, mas parece que sou mais novo. Que é bom, é bom sinal. Vou-lhe contar muito da minha história de... Porquê é que eu fui para tirar o 12º ano? Por algumas circunstâncias. Mas deixe-me só dizer-lhe, o senhor é de cá de Oliveira? De Oliveira. Nasci em Oliveira, fiz a minha 4ª classe, o ciclo em Oliveira. Pronto, e depois, claro, houve aquelas alturas no ciclo, tive que chumbei e depois... Antigamente, na época do verão, havia aqueles tempos ocupacionais da Câmara que nós podíamos... Sim, sim, pronto, sim, nós, sim, as férias ocupadas. Exatamente, as férias ocupadas. Sim. E eu fui para o meu pai trabalhar nessa altura, com mecânica máquinas de costura. Pronto, e depois cheguei a dezembro, tinha pai umas 6 negas, acho que eu já não me recordo, 6 negas, e o meu pai disse, olha, vais deixar de estudar. E aí estava a frequentar que ano, escolaridade? Oitavo ano. Pronto, chubei, e pronto, e comecei logo a trabalhar com o meu pai e com o senhor, numa fábrica de confecções, na parte da mecânica de máquinas de costura. Também fiz o nono ano, já há algum tempo atrás, no RVCC da Lausanne, que era nos bombeiros, fiz o nono ano. E depois houve esta oportunidade para também tirar o 12º e para mostrar aos meus filhos que é bom estudar já nesta altura, porque não deixar os estudos para mas trás. Não acredito que seja só para mostrar aos filhos, eu acho que também houve aí uma satisfação pessoal, não também, é? Também houve aí uma necessidade, se calhar, de gostar, de continuar a estudar. Pronto, não acredito também, que tenha sido só por causa também dos é filhos. Bom para a vida pessoal e vida profissional e autárquica, porque eu também sou presidente da Assembleia já desde 2008. Se for-me candidato à ajuda freguesia ou não, neste momento não, porque já recebi convites, mas neste momento ainda não, porque a minha vida pessoal também me conta um bocadito para isso. Portanto, nessa altura começou a trabalhar, portanto deixou, entretanto voltou outra vez, começou agora a estudar. Tem trabalhado onde? Peço desculpa. Eu trabalhei aqui em Oliveira, trabalhei em duas fábricas aqui em confecção em Oliveira. A terceira foi em Oliveira do Bairro, também em confecção, e estou aqui há 14 anos no Grupo Aquinas. Pronto, e a vida profissional, e também tirando o 12º ano, para abrir outros caminhos. Claro. E algum tempo atrás também, quando o meu filho também estudava, e depois eu descobri também que de pai, esta doença passa de pai para filho. Eu tenho dislexia e passei para ele. E é por isso, às vezes, a gente também na escola e certos textos e compreensões também é um bocado de dificuldade para nós. Pelo menos para mim é. Às vezes tenho que ler uma ou duas vezes e foi essa altura. E depois é que descobri que antigamente não havia esse apoio. Esse apoio que nós que tínhamos nos nossos pais e agora nós conseguimos aos nossos filhos. Pronto, e é por isso que consegui fazer o 12º ano. E também a Ana Clementina, que é uma psicóloga que está no agrupamento Qualifica, também não foi uma obrigação. Tens que terminar este ano, tens que terminar. Pronto, porque viu que era capaz. E era capaz, sim, era capaz. Fez uma pressão positiva. Exatamente, fez. E agradeço a ela e a todos os professores que me apoiaram. Pronto, portanto, tal como o Sr. Vítor já referiu, concluiu o ensino secundário, 12º ano, e obviamente que também lhe queremos dar os parabéns por essa importante conquista, porque sem dúvida nenhuma é um marco significativo na sua trajetória pessoal e profissional. Eu gostava de perguntar à Dona Sandra e ao Sr. Vítor, embora vocês, portanto, tenham tido o certificado há relativamente pouco tempo, e portanto, aquilo que vos vou perguntar se calhar não faz muito sentido, o que é que vocês sentiram após obterem a certificação e o que é que essa conquista significou para vocês? Ai, para mim significou muito. Senti-me realizada. É tão bom, eu estou a gostar tanto de vos ouvir falar e de olhar para as vossas caras, porque realmente vocês estão a transmitir aquilo que sentiram e que estão a sentir. E pronto, se calhar não me fica muito bem, mas vocês sentiram-se bem acolhidos no Qualifica, não é? Muito, sentiram-se bem recebidos muito. E portanto e acho que foi um. Tinham a paciência, eu falo por mim, pelos horários, não foi professora? Não? Porque às vezes era complicado e eles tiveram sempre disponibilidade para mim. Pronto, isso é muito bom. No sentido, portanto, de, às vezes tínhamos aulas quase às 7 da noite. Depois já de um dia de trabalho, não é? Pronto, é complicado. É preciso ter muita força de vontade. Sim, é preciso ter força sim, de vontade, não é? Sim. Pronto, e gostar daquilo que estar a fazer. Porque se vocês estivessem num espaço onde não se sentissem bem acolhidos, eu tenho a ideia que se calhar não levavam as coisas tão a bom porto como levaram, não é? Sem dúvida. Eu adorei. Claro, é bom. E o Sr. Vítor também. Também, também fiquei muito contente por realizar este... E os seus filhos também. Também. Os seus filhos também, pois claro. Por realizar este mais um ciclo que consegui. Conquistar. Conquistar. Obviamente, pronto. Pois, eu iria vos perguntar, mas é cedo ainda, que impacto é que teve no vosso percurso profissional e pessoal? Portanto, se calhar esse impacto vai ser, porque como ainda foi há tão pouco tempo, pronto, em termos profissionais, se calhar ainda não se reflete no vosso trabalho, ou se calhar até já há determinadas competências, determinadas aprendizagens que vocês tiveram, que se calhar já no vosso dia-a-dia vos têm ajudado. Depois de terem concluído a certificação que obtiveram, digo eu, pronto. Da parte da Dona Sandra, nós ficamos muito contentes porque a Dona Sandra diz que vai continuar a estudar, portanto, para ter a certificação do 12º e, portanto, é muito bom, é muito bom. Não sei se vocês me querem referir aqui mais a alguma coisa, não? Pronto, está tudo dito. Eu, por acaso, no outro dia enviei uma mensagem à Ana Clementina sobre uma formação que ia haver de parte de automação e mecânica e automação. E ela agora, claro, tem que falar com os professores ou com o responsável da escola se consegue abrir essa oportunidade ou não para frequentar, porque claro, tem que arranjar sempre alguns alunos sim, para sim, isso. Sim, todas as formações que fazem têm que arranjar, não sei se é, depende, 20 alunos, todas, nem todas. Nem todas, mas as formações que são financiadas e que são feitas em parceria com uma entidade formadora, aquelas que não são internas nossas, que são com uma entidade formadora externa, estão ali um bocadinho condicionadas pelo número mínimo de formandos de 15. E, portanto, o que nós fazemos é lançar a formação, divulgá-la. Divulgar. E depois, quando conseguirmos o número suficiente, pô-la em prática. Mas é bom porque continuamos aqui a ver, na conversa que estamos a ter, que, portanto, os adultos que frequentam o Qualifica continuam com uma ligação com a escola. E devem, esse é o objetivo. E devem, esse é o objetivo, porque a nossa missão é também incutir nas pessoas este gosto por ir aprendendo ao longo da vida. Né? Porque certo. A aprendizagem não se esgota no 12º ano, nós vamos aprendendo. Nem numa licenciatura, nem no que quer que seja. Não, nós vamos aprendendo sempre. E é bom que os nossos locutores nos estejam a ouvir. Portanto, a nossa missão é também ir lançando formações, sempre obviamente. Que eu própria já as frequentei uma de inglês, por exemplo, há uns anos. Neste momento está a decorrer outra de inglês, eu só não pude porque estava a frequentar outra ação. Literacia digital, iniciação. Que vai, precisamente. Mas estamos a tentar. Em prática, precisamos de atingir um número, né, mínimo. Claro. E temos uma formação muito importante, que agora estamos a apostar muito em percursos de média duração. Este é um percurso de 200 horas para auxiliar de educação, que também é, é uma necessidade também do concelho, não é? E há muitas pessoas que até ou trabalham já na área e querem saber mais. E bem, que essas formações vão ao encontro das necessidades. Ou então querem fazer conversão profissional e, portanto, já vamos na segunda formação, são 200 horas, 50 horas cada uma, são 4. E é um exemplo de um percurso que está a ter boa aceitação e temos outros que vamos lançar. Claro. Também tem muito a ver com a procura, não é? Sim, as pessoas também têm que nos procurar e deixar essa intenção Pois, mas o facto de passarem, de irem passando, sim, vão divulgando e o facto de gostarem, vão apanhando gosto por mais. Isso é bom, nós percebemos que as pessoas nos associam à formação contínua, e que vão telefonando e vão passando e vão perguntando então o que é que há, que formação é que temos este ano. Isso é bom. É bom. Sim, senhora. Pronto, Cristina, Dona Sandra e Sr. Vítor, muito obrigada por esta conversa tão agradável e pelos vossos testemunhos e desejamos as maiores felicidades. Que o Centro Qualifica continue a ajudar muito mais pessoas a realizarem os seus sonhos e a alcançarem novas conquistas. Muitos parabéns. Obrigada. E continuem as vossas Obrigado vidas com muita felicidade. Obrigada. A Escola e o Meio, um programa dinamizado pelo Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital. De Oliveira do Hospital para todo o mundo em radioboanova.sapo.pt. Boa Nova. E temos uma surpresa agora. A nossa convidada, Sandra Sousa, é também apaixonada por música e de seguida vamos ouvir um tema da sua autoria intitulado Onde Estás, com arranjo musical de Peter Sean. Ou não, onde estás? Saber se não desistas de mim. A mensagem foi enviada, será que a vais ler? Será que vais responder? Já nada faz sentido, será o fim. Não desistas de mim, luta por mim. O nosso olhar é sincero, eu sinto que sim. Onde estás? Não desistas de nós. Será só imaginação, aquele olhar de segundos que parecia infinito, aquele toque lindo que já não existe. Onde estás? Fala comigo, não desistas de mim, luta por mim. O nosso olhar é sincero, eu sinto que sim. Onde estás? Não desistas de nós. Não desistas de mim, luta por mim. O nosso olhar é sincero assim. Onde estás? Não desistas de mim. A Escola e o Meio, um programa dinamizado pelo Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital. Passemos agora às nossas rubricas habituais. Ana Teresa, no programa de hoje, vai-nos levar numa viagem cultural pela Itália. A Itália, sempre a Itália delirante. E os jardins dos saraus e as noites belas. A Itália do prazer, do amor insano, do sonho fervoroso das donzelas. Boa noite, caros ouvintes. Como prometido, vamos falar de Itália e do seu património cultural. A cultura italiana é rica e diversa, famosa mundialmente pela arte, renascimento, arquitetura, gastronomia, como massa, pizza e vinhos, moda, música, como a ópera, e um forte sentido de família e comunidade, com tradições profundamente ligadas ao catolicismo e uma comunicação expressiva e gestual. Alguns monumentos mais visitados. O Coliseu tem um lugar de destaque entre estes monumentos visitados e é o mais visitado. Construído no século I a.C., continua a ser um dos grandes símbolos do Império Romano. O seu interior é enorme e imponente, o que permite aos seus visitantes reviver parte da história do maior império da história. A Fonte de Trevi, desenhada em 1732 por Nicola Savi, é uma das mais belas fontes do mundo. Esta espetacular e surpreendente obra de Salvi mantém o seu encanto original e foi cenário de vários filmes como La Dolce Vita, de Fellini, Roma Holiday, com Audrey Hepburn e Jorge Peck, ou o clássico italiano Tutto Fura 62, no qual um comediante napoleano vende a fonte a um rico e ingênuo turista americano. A Torre de Pisa é um símbolo e ícone italiano, impressionante, curiosa e visitada por milhões de turistas, todos os anos. É a fonte de melhores fotografias engraçadas, nas quais os protagonistas parecem suportar o peso desta torre inclinada. O que provavelmente desconheces é a Pisa de Macori, que rodeia a torre e que é igualmente incrível. No que diz respeito à gastronomia italiana, esta é mundialmente famosa pela sua diversidade regional. Focada em ingredientes frescos como azeite, tomate, queijos e ervas, com pratos icónicos como pizza, massa, spaghetti, lasanha, rivoli, risoto, gelado e tiramisu. Caracteriza-se pelo uso de trigo, arroz, carnes variadas, vaca, porco e aves, e peixe. As tradições natalícias em Itália giram em torno da família, do presépio, da comida, especialmente marisco em véspera, dia 24, e carne no almoço de Natal, dia 25, e de personagens como a Bruxa La Befana, que traz doces no Dia dos Reis, 6 de janeiro. As celebrações começam 8 de dezembro, com a montagem da Árvore do Presépio, iluminado na Missa do Galo e num grande almoço familiar no dia 25. Em resumo, Itália, país europeu com uma longa costa mediterrânea, deixou uma marca poderosa na culinária e na cultura ocidentais. A capital, Roma, é a sede do Vaticano e abriga obras de arte monumentais e ruínas antigas. Até ao próximo programa, onde vamos falar de Monchique. Continuando no registro de viagens, Andreia vai agora levar-nos numa viagem no tempo, ao tempo da história dos Estados Unidos, ao tempo da lei seca que vigorou na década de 20 do século 20. Olá, caros ouvintes. Neste programa, irei-vos contar um pouco sobre a lei seca dos Estados Unidos da América, que vigorou entre 1919 a 1933. A lei seca consistia na proibição por lei da produção, venda e transporte de bebidas alcoólicas. A 16 de janeiro de 1919, com a aprovação da 18ª Emenda à Constituição, esta lei foi ratificada, mas apenas entrou em vigor a 17 de janeiro de 1920, um ano depois. Os principais objetivos e motivações eram reduzir os casos de violência doméstica, os crimes relacionados ao álcool, os problemas de saúde e a pobreza associada ao alcoolismo. Além disso, esta medida foi fortemente apoiada por grupos religiosos e por movimentos sociais. Apesar da boa intenção, a lei seca gerou bastantes efeitos negativos, tais como o crescimento do mercado ilegal de bebidas, o contrabando, o fortalecimento da máfia e do crime organizado, tal como o criminoso Al Capone, em Chicago, que construiu um império milionário explorando a proibição do álcool e que simboliza o fracasso da lei seca, e o aumento da corrupção policial e política. Aliás, o consumo de álcool continuou, porém de forma clandestina e sem controle sanitário. Em 1933, a Lei Seca foi revogada pela 21ª Emenda, após o governo reconhecer que a proibição causava mais prejuízos do que benefícios. A Lei Seca é recordada como um exemplo de que leis muito rígidas, sem apoio social suficiente, podem gerar efeitos contrários ao desejado. A Escola e o Meio, um programa dinamizado pelo Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital. Gossip, a vision, you cut on the club. Went down the club, e tô a sentir o que nunca senti. Bota um lixo de festa, juro que eu não quero sair daqui. Eu tô a seguir o meu sonho, juro que eu ouço a chamar por mim. Quando meto para o show, eu tô a sentir que eu nasci pra isso. Baby, tudo aquilo que eu faço não é por mim, mas é por ti. Mas agora dá-me uma beca, juro que agora só que tá sozinho. Eu tô a olhar pra trás e tô a ver tudo aquilo que eu fiz. E tudo que eu tenho agora foi sempre tudo aquilo que eu quis. Eles querem me ver cair, eu estou a seguir o caminho. Eu tenho estado focado naquilo que é meu e nem tenho dormido. Eu estou a dizer ao meu mano que eu nunca pensei que isto ia ser a minha vida. Agora estou a acordar ao lado de uma baby nova todo dia. Baby, então fica tarde, eu sei que tu queres ficar. Não vale a pena mentir por ti, sabes que estou a tentar andar. Yeah. Quando eu pegar no meu bag eu vou vazar. Vou pensar daqui uns anos onde é que nós vamos estar. Every night and every day tu me sai nem sequer. Eu estou a ver que a life corre by the fast. Mano, eu juro que eu estou a viver como eu quero. Porque tu estás, estás a pagar só para ver a minha cara na club. Tu entrou na club e estou a sentir o que nunca senti. Vou tão encher a festa, eu juro que eu não quero sair daqui. Eu estou a seguir o meu sonho, eu juro que eu ouço a chamar por mim. Quando meto o pé no show, eu tô a sentir que eu nasci pra isso. Baby, tudo aquilo que eu faço não é por mim, mas é por ti. Mas agora dá-me uma beca, juro que agora só que tá sozinho. Eu tô a olhar pra trás e tô a ver tudo aquilo que eu fiz. E tudo que eu tenho agora foi sempre tudo aquilo que eu quis. Tenho tudo aquilo que eu sempre quis. Eu tô a fazer o guitar. Eu vou partir a estás a pagar só para ver a minha cara na club. Tu entrar na club e tu a sentir o que nunca senti. Bota um encher a festa, juro que eu não quero sair daqui. Eu tô a seguir o meu sonho, juro que eu ouço a chamar por mim. Quando meto o pé no show, eu tô a sentir que eu nasci para isso. Baby, tudo aquilo que eu faço não é por mim, mas é por ti. Mas agora dá-me uma beca, juro que agora sei que tá sozinho. Eu tô a olhar para trás e tô a ver tudo aquilo que eu fiz. Tudo que eu tenho agora foi sempre tudo aquilo que eu quis. Na rubrica da Beatriz, vamos perceber qual é a ciência por trás dos fogos de artifício tão utilizados na passagem de ano. Boa noite, caros locutores. Quando chega a meia-noite e o céu se enche de cores e luzes, todos sentimos a magia do ano novo. Mas sabiam que naquele espetáculo colorido tem muita ciência por trás? Os fogos de artifício devem as suas cores aos metais que contêm. Por exemplo, o sódio produz um amarelo intenso, o cobre cria azul esverdeado, o estrôncio dá vermelho e o bário resulta em verde. Quando estes metais aquecem com a explosão, os elétrons nos átomos recebem mais energia e saltam para níveis mais altos. É o que chamamos de excitação dos elétrons. Quando regressam ao seu estado normal, libertam energia em forma de luz, e cada metal tem uma cor característica. Este processo é conhecido como desexcitação, e é ele que transforma a química em cores no céu. Assim, cada faísca e cada cor que vemos é, na verdade, elétrons a brincar e subir e a descer de níveis de energia, oferecendo-nos momentos de pura beleza científica. Um verdadeiro espetáculo de luz e de física para receber o ano novo. A Escola e o Meio, um programa dinamizado pelo Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital. O turismo na região de Viseu e o seu crescimento no ano 2025 são os temas apresentados por Afonso na sua rúbrica sobre a economia. Boa noite, caros ouvintes. O turismo na região de Viseu registrou um crescimento superior a 3% no último ano, confirmando assim a consolidação do setor como um dos motores essenciais da economia local. Este aumento é impulsionado sobretudo pelo mercado interno, com os portugueses a escolherem cada vez mais o interior do país, inclusive fora das épocas tradicionais de maior procura. A diversificação da oferta turística tem sido determinante para este desempenho. Localizada entre as Serras da Estrela e do Caramulo, a região apresenta uma combinação de turismo, de natureza, património histórico, bem-estar e gastronomia. Fatores estes que contribuem para reduzir a sazonalidade e garantir um fluxo mais constante de visitantes ao longo do ano. Experiências como spas e jacuzzis ao ar livre, visitas a torres e muralhas medievais, atividades de aventura, como é o caso do ciclismo e de percursos 4x4, bem como a valorização da gastronomia local, reforçam a atratividade do território e prolongam assim a estadia média dos turistas na região. Esta menor dependência dos meses de verão representa uma mais-valia económica para a região, permitindo uma maior estabilidade para as empresas do setor e criação de emprego, assim como a dinamização de outras áreas associadas, como a restauração e o comércio local. O crescimento registado confirma assim o turismo como um elemento estratégico para o desenvolvimento económico sustentável da região. Viseu torna-se assim uma das melhores cidades para viver. Olá, caros ouvintes. Hoje irei abrir mais uma porta poética de Augusto Gil. Balada da neve. Batem leve, levemente, como quem chama por mim. Será chuva? Será gente? Gente não é certamente. E a chuva não bate assim. É talvez a ventania, mas há pouco chinho, nem uma agulha bolia, na quieta melancolia dos pinheiros do caminho. Quem bate assim levemente, com tão estranha leveza que mal se ouve, mal se sente, não é chuva, nem é gente, nem é vento com certeza. Fui ver, a neve caía, do azul cinzento do céu, branca e leve, branca e fria. Há quanto tempo a não via, e que saudades, Deus me. kiss me. Oliveira do Hospital para todo o mundo em radioboanova.sapo.pt. Boa Nova, Boa Nova. E por fim destacamos algumas das atividades realizadas no nosso agrupamento. Realizou-se no dia 8 de janeiro a primeira sessão do programa educativo A Cidade do Arco-Íris, integrado no programa Imagine, Create, Succeed, O Futuro é Teu, promovido pela CIM, região de Coimbra, em colaboração com o Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital. A sessão contou com a participação do Jardim de Infância de Alvoque das Várzeas, num projeto inovador em parceria com os idosos da CERCAVE, Centro Recreativo e Cultural de Alvoque das Várzeas, promovendo o estreitar de laços entre gerações e uma rica partilha de saberes e experiências. Este momento ficou ainda marcado pela entrega da primeira caixa de Lego ao Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, realizada pelo Sr. Vereador Bruno Miranda, simbolizando o compromisso com a criatividade, a aprendizagem ativa e a construção de um futuro mais inclusivo. Porque aprender juntos é criar comunidades mais fortes, humanas e cheias de cor. O programa Educarte chegou. Com o início do segundo período, começou a trabalhar-se o programa Educarte no âmbito das AECs. No grupo OH23, do Campus Educativo de Oliveira do Hospital, os alunos tiveram o primeiro contacto com a dramatização, explorando emoções e sentimentos. Cada um representou uma emoção com expressão facial e postura corporal, desenvolvendo criatividade, empatia e confiança. O Educarte promete muitas experiências lúdicas e artísticas. É com grande entusiasmo que o Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, e agora noutro âmbito, felicita as alunas Rebeca Silva e Laura Abrantes do concurso de Artes Visuais, pela excelente classificação no concurso Imagina Mais. O desafio era realizar uma banda desenhada sobre a importância da água e a sua preservação, promovida pela APDSE, Águas Públicas da Serra da Estrela. Estas nossas alunas, destacando-se pela originalidade da narrativa, domínio e técnica e sensibilidade estética, obtiveram respectivamente o segundo e o terceiro lugar, a Rebeca Silva o segundo e a Laura Abrantes o terceiro lugar, alunas do 12º CIE. Esta conquista é o reflexo não só do talento individual de cada uma, mas também do empenho e dedicação demonstradas ao longo do curso de Artes Visuais. É com muito orgulho que felicitamos estas jovens e que desejamos que este seja um dos muitos sucessos no mundo das artes. De Oliveira do Hospital para todo o mundo, em radioboanova.sapo.pt. Boa Nova, Boa Nova. Agradecimentos especiais a Ana Teresa, Andréa Santos, Beatriz Borges, Afonso Dias, Joana Fidalgo, Ana Mendonça e os nossos convidados, Cristina Costa, Sandra Sousa e Vitor Moura. Na revisão e introdução de textos, Basílio Lima. Na sonoplastia, Bernardo Dias. Participação especial na edição de programa de Albino José. A todos os nossos ouvintes, continuem bem e continuem na companhia da Rádio Boa Nova. A Escola e o Meio, um programa dinamizado pelo Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital.